Consciência. Uma rubrica do blog viveraciência.wordpress.com. Bem-vindos à rubrica Consciência do blog de Viver a Ciência. Estamos aqui com o André, em representação do Centro de Convergência. Olá, André. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, nós já nos conhecemos, eu já estive aí uma vez na Aldeia das Amoreiras, mas talvez quem nos esteja a ouvir não conheça o Centro de Convergência. Podes-nos apresentar? O que é o Centro de Convergência? Boa, é uma boa pergunta. O Centro de Convergência é um projeto aqui de desenvolvimento rural na Aldeia das Amoreiras. A Aldeia das Amoreiras é uma aldeia que se localiza aqui no concelho de Odmira, entre Odmira e Ourique. Está aqui numa zona de ligação entre três paisagens, entre a Serra de Monchique e Caldeirão, e a planície alentejana e o litoral alentejano. Uhum. E nós viemos para aqui, criámos um projeto que é o Centro de Convergência, no centro da Aldeia das Amoreiras, que tem como objetivo desenvolver a aldeia, ajudar a desenvolver a aldeia, ajudar a fazer a ponte entre a cidade e o campo. Ou seja, qualquer pessoa da cidade que queira fazer projetos para ajudar a desenvolver esta aldeia, pode fazê-los aqui. Projetos desde questões ligadas à agricultura, a questões ligadas às artes, a eventos, a cursos, etc. E pronto, começámos assim, inaugurámos aqui um espaço na aldeia em maio de 2007, uhum. E desde então temos realizado muitas atividades de diversas áreas. Temos feito um programa cultural muito rico. E agora, em 2010, iniciámos um projeto um bocadinho diferente, que é o Aldeia das Amoreiras Sustentável. Uhum. Yeah. E como é que tem sido estes últimos 3 anos? Como é que avalias? Bom, estes 3 anos foram muito positivos, mas muito exigentes também. Porque, bem, por várias razões, não é? Ou seja, nós viemos para aqui viver em meio rural, somos da cidade. Alguns de nós já tinham alguma experiência em meio rural, outros não. Mas viver em meio rural tem as suas dificuldades. A primeira de todas é que é uma zona de baixa densidade. A tal aldeia tem 200 pessoas. A próxima aldeia está 4 km e tem umas 300 ou 400, portanto há poucas pessoas e as iniciativas têm naturalmente pouca participação porque há poucas pessoas, não é? Pouca participação em termos de absoluto, em termos de percentagem a participação é grande, mas em termos de absoluto é pequena. Pois. Ou seja, para viabilizar economicamente iniciativas é difícil, ou seja, acabam por ser pessoas que vêm de fora, que vêm para cursos que são pagos, etc., as coisas vêm de fora, muitas vezes. Em termos de financiamentos, também há tudo muito curtinho, tudo muito difícil, e então também é difícil. O que significa que acaba por haver alguma precariedade em termos da nossa estadia aqui, ou seja, alguns de nós conseguem estar aqui permanentemente e outras pessoas vêm, ficam uns tempos e vão, fazem um estágio profissional, fazem um voluntariado ao abrigo do Serviço Voluntário Europeu, ficam, vêm trabalhar durante uns meses e depois não conseguem bem e vão-se embora. Portanto, depende muito, é preciso muitas capacidades, muitas competências individuais e muita coragem, muita perseverança e persistência para uma pessoa conseguir ficar aqui, né? Porque não há muito trabalho. Ou seja, há muita coisa para fazer, mas há pouco trabalho remunerado. E, portanto, e como há poucos apoios públicos para fazer este trabalho de desenvolvimento rural, pronto, é sempre difícil. Yeah. Pois, desculpa. Como estavas a dizer, as pessoas que acabam por aparecer e, por exemplo, desenvolver atividades como vocês, como é a vossa missão, né, que é desenvolvimento cultural e social aí da zona, acabam por desenvolver coisas pontuais, né, pois não há uma continuidade. E é esse. Pronto, é assim, nós tivemos a fazer muitas coisas pontuais até o início deste ano. O ano passado, fartámos de fazer coisas pontuais e decidimos que íamos fazer este projeto da Aldeia das Amoreiras Sustentável. Ou seja, fazer um projeto com uma visão de longo prazo em que incluíssemos as pessoas da aldeia a fazermos aquilo que elas querem com elas e serem elas a fazer. Então, desenhamos um projeto que a base é a participação. Basicamente começámos em maio deste ano, em que fomos rua a rua, portanto, em vez de esperarmos que as pessoas viessem até connosco, fomos a rua a rua e fizemos um piquenique em cada rua, em que perguntámos às pessoas qual é que é o sonho que elas têm para a sua aldeia. E a partir daqui ficámos com um conjunto de 14 grandes sonhos, que são desde um posto médico e enfermeiro na aldeia, a atividades para as crianças, a um lar para os idosos, a mais emprego, a mais população, portanto, a viver daquilo que se produz. Há muitos sonhos, não é? Assim, grandes. E a partir de agora, portanto, o projeto começou com esse objetivo, ou seja, perguntar às pessoas o que é que as pessoas querem, qual é o sonho, e um bocado a partir deste sonho construir a ideia do que é a aldeia sustentável, é a aldeia de sonho, não é? Ou seja, nós vivemos em equilíbrio, uhum. viver tudo bem. As pessoas falaram muito disso, dar-nos todos bem e conseguimos organizar, etc. E a partir de agora conseguimos juntar as pessoas em grupos de trabalho, associados a cada um destes sonhos, e tentarmos fazer estes sonhos realidade. Sendo que nós, aqui no centro, deixamos de ser nós os principais organizadores de tudo e passamos a ser os facilitadores, os dinamizadores, os moderadores destes grupos de trabalho para serem as pessoas a fazer com a nossa ajuda sempre que necessário. Ou seja, a partir de agora, deixamos de nos focar em fazer um grande número de atividades pontuais e passamos a fazer aquilo que as pessoas querem. Uma das coisas que fizemos, e aliás foi quando tu estiveste cá, em agosto, para fazer aquele inquérito à aldeia. Uhum. Portanto, fizemos um inquérito de 2 semanas, com 24 voluntários, fizemos um inquérito porta a porta, a saber muitas destas questões em pormenor, ou seja, por exemplo, o que é que as pessoas querem aprender, que necessidades é que têm de formação, que necessidades é que têm, o que é que sabem ensinar, que necessidades é que têm de emprego, que tipo de emprego é que gostariam de ter, aquelas que estão desempregadas, o que é que elas produzem e que gostariam de vender, e se queriam vender mais ou não, o que é que elas consomem. Depois fizemos também uma parte de inquérito ambiental, ou seja, os comportamentos ambientais das pessoas em casa, para sabermos quais é que são as falhas principais em termos de ambiente aqui na aldeia, sendo que a aldeia já é muito sustentável, não é? Portanto, a aldeia já é muito sustentável, porque as pessoas já produzem muito, já consomem muito da sua própria horta, etc. Portanto, agora, a partir de agora, vamos fazer aquilo que sentimos, ou seja, fizemos um diagnóstico mais profundo, para nós sabermos o que é mais importante e, ao mesmo tempo, conseguimos ajudar melhor e pensar melhor soluções para ajudar as pessoas da aldeia. Uhum. Ou seja, promover ainda mais a sustentabilidade que já existe, né? Ajudar aquela... Não. Pois, porque, no fundo, a cidade é que é insustentável. Porque a cidade necessita de milhares de pessoas juntas num sítio que não produzem nada a não ser conhecimento e ideias e serviços, não é? Mas todos os recursos que vão para a cidade, de água, de comida, de energia, vem tudo do meio rural, não é? Portanto, o meio rural, à partida, é que é sustentável e que alimenta a cidade. Agora, o meio rural hoje também não é sustentável porque está muito baseado em monoculturas, que têm muitos problemas. Ou seja, as monoculturas acabam por ser um grande gasto de energia e uma grande poluição, e um grande ataque à biodiversidade, um grande ataque à qualidade da água, etc., e que destrói, ou seja, o próprio meio rural deixa de ser sustentável porque deixa de suportar a vida em equilíbrio, e todos os anos passa a suportar cada vez menos. Aqui na aldeia é um bocadinho diferente, porque por ser uma zona de mistura entre 3 paisagens, é uma zona que não tem uma grande planície para fazer uma monocultura, portanto, temos vales pequeninos com água onde dá para fazer hortas, depois temos a serra onde há cortiça e onde se apanha a cortiça e onde dá para fazer medronho e se apanha-se um medronho para fazer aguardente, onde se faz um bocado de caça, onde há rosmaninho para fazer mel, até dá abelhas e mel, uhum. dá para pôr os porcos no montado. Uhum. Portanto, são zonas que só dá para explorar de uma maneira já com grande diversidade e multifuncional. Só para esclarecer, a sustentabilidade que tu falas é uma sustentabilidade assim local, né? Em termos económicos, ecológicos e sociais. O projeto que é a aldeia sustentável é promover essa sustentabilidade local dentro da aldeia. É isso, não é, André? É exatamente isso. Ou seja, naturalmente que há que pensar qual é que é a escala do local, uhum. não é? Ou seja, se o local Sim. é a aldeia, ou se o local é a freguesia, ou se o local é o município, uhum. ou se é uma subunidade de paisagem, pronto. Mas hoje há um grande problema, e eu este fim de semana estive num curso do Movimento de Transição, que é um movimento internacional de cidades em transição para a sustentabilidade, que se baseia tudo na compreensão das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, do pico do petróleo. Ou seja, neste momento, nós estamos a chegar a um momento que vai chegar nos próximos 5, no máximo 10 anos, em que se gasta mais do que um barril de petróleo para extrair um barril de petróleo. Ou seja, gasta-se mais energia para conseguir aquele petróleo que se consegue tirar. E isto significa que quando chegarmos a esse ponto, estamos prestes a chegar a esse ponto, torna-se mais caro ir buscar o petróleo do que do que aquilo que se consegue ganhar com aquele petróleo. E a partir desse momento vai-se extrair diariamente e após ano cada vez menos petróleo, e isso significa que o petróleo vai explodir de preço. Ou seja, nós hoje temos a gasolina a 1,40€ e daqui a 5 anos provavelmente vamos ter a gasolina a 3€, 4€, 5€. Ou seja, isto significa que quando chegarmos a esses valores, todo o transporte de longa escala, de longa distância, para trazer bens essenciais, como a comida, etc., deixam de fazer sentido e deixam de ser competitivos. Ou seja, vai deixar de ser competitivo economicamente trazer laranjas da África do Sul e vai voltar a ser competitivo economicamente produzir as laranjas aqui, uhum. que hoje não acontece. Ou seja, nós queremos relocalizar a economia, ou seja, trazer de volta para o local as produções, uhum. e também ao mesmo tempo o consumo, ou seja, produzir local para consumir local. Isto é um conceito que já está amplamente difundido, mas ainda não se está a fazer nada por isso. Ou seja, fala-se muito, começam-se a criar algumas cooperativas de consumidores e de produtores, mas está tudo ainda muito no início. E isto tem que acontecer muito rapidamente, precisamente porque estamos perante uma mudança muito grave do pico do petróleo e das alterações climáticas também, que nos obrigam a gastar menos CO2. Ou seja, o que nós queremos é usar aqui a aldeia como um laboratório de experiência, porque nós pomos aqui toda a nossa energia e estamos a tentar localizar a economia aqui da aldeia. Para isso precisamos desenvolver as pessoas para ir ao encontro daquilo que elas querem e daquilo que elas precisam, não é? Uhum. E ao mesmo tempo conseguirmos gerar emprego e gerar consumo dentro da própria aldeia para multiplicar aqui os serviços e o dinheiro dentro da aldeia. Sendo que apenas uma ou outra coisa são necessárias para trazer dinheiro de fora. Ou seja, basta a cortiça ser exportada, basta um pouco de turismo, bastam algumas atividades que são feitas para fora, uns cursos, etc., para ser suficiente, umas mármores, uns trabalhos de construção, umas coisas, não é preciso muito, desde que depois haja dentro da aldeia, dentro da região, um conjunto dos serviços básicos que as pessoas todas precisam existirem aqui, as pessoas podem consumir e fazer circular o dinheiro aqui. E isso acaba por dar trabalho a toda a gente. Então, estamos a tentar fazer isso. Que é a grande preocupação que aparece por aí, não é? Haver desenvolvimento económico, haver trabalho, haver infraestruturas, não é? Exato, ou seja, a noção de sustentabilidade não se pode separar a parte ambiental da parte social, da parte económica e da parte da participação. Ou seja, uhum. as coisas estão completamente ligadas. Se tu pensares só em ambiente e descurares a economia e as pessoas não vão estar interessadas em cuidar do ambiente, a não ser os ecologistas. Se tu pensares apenas em economia e em trabalho, vais ter problemas ambientais. Se tu pensares apenas em cuidar das pessoas que têm mais deficiências e que têm menos dificuldade, que têm mais dificuldades, etc., vais também gerar desequilíbrios nas outras, não é? Portanto, se tu tentares fazer isto tudo a mandado, não vais ter o apoio das pessoas e a solução que for feita, se não for participada, não é mantida para o futuro. Portanto, e nessa participação as pessoas revêem esses ideais? Tu percebes a minha pergunta? Eu acho que as pessoas não estão habituadas a participar, mas quando uh-huh. tu perguntas às pessoas o que é que elas querem, naturalmente que elas revêem-se naquilo que elas querem. Não é? Uh-huh. O que elas não estão ainda, o que ainda não acontece é elas sentirem que têm poder para fazer as coisas e de que é possível e de que há esperança e de que se conseguem fazer as coisas. Ou seja, existe ainda uma noção de que há muitas barreiras, é muito difícil, há muitos obstáculos, depois vem a ASAI, depois vem não sei o quê, tudo é difícil. Uhum. Ou seja, por isso o que nós queremos agora é tentar dar confiança às pessoas fazendo as coisas por pequenos passos, não é? Ou seja, criar grupos de trabalho para um tema e fazer uma coisa imediatamente que seja visível e que seja um sucesso. Pequenina, num mês fazemos uma coisa. A partir daí o grupo sente-se mais forte e já conseguimos fazer uma coisa maior. Pronto, esse é o nosso objetivo, é conseguir gerar um espírito de grupo, fazendo coisas que se resultem, que são visíveis, e no fundo ir empoderando, dar poder e dar capacitação às pessoas, para as pessoas se sentirem com confiança para ir mais longe. Ok, muito boa mensagem. Olha, e agora, relativamente ao que vai acontecer, agora vai ser a altura de festa, não é? Que agora sábado dia 24, não é? Sábado dia 23 e domingo dia 24. É isso. Temos dois dias de festa. no dia 23, no sábado, vamos fazer às 10 horas um mercado de produtos locais, portanto aqui incentivar as pessoas a trocarem aquilo que têm, as pessoas de fora a comprarem. Há coisas muito boas e regionais, como mel, como azeite, como negronho, como licores, pronto, há muitas coisas assim. E ainda há algumas coisas sazonais de frutas, de hospiros, melões, abóboras, pronto, ainda há algumas coisas de produtos frescos. E vamos ter também artesanato, plantas, pronto. Quem tiver a ouvir pode vir porque vai ser um mercado interessante. Depois à tarde vamos ter um espetáculo que vai ser muito giro, que é o do Mágico Salgueri, que é um mágico que é residente, que é natural aqui da Aldeia das Amoreiras, mas que passou a vida a viajar pelo mundo e é internacionalmente premiado com um espetáculo de pombas. Ele não vai fazer um espetáculo de pombas, mas vai fazer aqui uma exposição biográfica de todo o seu percurso e vai fazer alguns apontamentos mágicos. E vamos mostrar os resultados dos inquéritos que fizemos aqui à aldeia e um bocado os resultados do que temos feito até agora. Em performance, ou seja, vamos fazer uma apresentação e ao mesmo tempo a Sara Serrão vai estar a desenhar estes resultados. Pronto, portanto vai ser um momento giro. Depois, naturalmente, continua com a festa. Em que suporte é que ela vai desenhar? Vai desenhar em papel. Em papel grande, em papel de cenário. Sim. E depois, no domingo, vamos ter a primeira reunião do grupo de trabalho, ou seja, vamos juntar, espero que vejam mais de 20 pessoas, à volta do tema das atividades e espaços para as crianças, que é um sonho das pessoas e das crianças. Portanto, no domingo de manhã, essa é mais reservada para as pessoas da aldeia. E depois, no domingo à tarde, vamos passar um filme da Aldeia de Sonho, em que filmamos as pessoas todas a dizer quais são os sonhos que elas têm, aquelas sessões na rua. E vamos também mostrar a verdade inconveniente e vamos fazer um debate e vamos falar um bocado sobre estas questões para também motivar as pessoas para a localização, não é? Mostrar às pessoas que é preciso e que isto faz sentido. Ok. Muito obrigado e obrigado, boa sorte. Obrigado, obrigado à Aldeia das Amoreiras. Quem tiver a ouvir, apareçam e venham visitar. Se quiserem saber informações sobre onde ficar, podem ver no nosso site centrodeconvergência.org ou aldeiasustentável.net. Ok. Obrigado, André. E até breve. Obrigado, João. E espero que venhas cá também. Sim, eu, um dia deste, eu pareço. Ok. Então vá, um abraço grande. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, um abraço. Consciência. Uma rubrica do blog viveraciência.wordpress.com.